E aí, galera, começa agora mais uma edição do QDAI Podcast, edição número 248. Eu sou o Vlas Júnior, estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações. Com a Rafaela. Boa noite, pessoal. E com o André. Olá. Hoje tem coisa boa, hoje tem um anime favorito. Olha aí. É, a Rafa tá tentando emplacar um jargão, né? Ué, como assim, jargão? É porque eu Eu acho que deve ser repeti a essa. terça, quarta, quinta vez que tu fala. Boa noite, pessoal. Sério, meu? Caralho, desculpa, gente, eu nem percebi. Na verdade, é a sexta vez. É a sexta vez seguida Olha que aí. você fala. Esse sotaque de interior paulista é que me quebra sempre. Ela Boa noite, viveu no interior pessoal. paulista por algum tempo, então. Olha, pessoal. Então. Nossa senhora. Então. Não, gente, eu juro a vocês que eu nem tinha notado que eu tava me repetindo. A Rafaela saiu de São Carlos, É mas São tão Carlos não saiu natural. da Rafaela. Esse sotaque é tão natural. Eita, meu Deus do céu, tô natural na ironia, né, Vilas? Eu acho que ele não tá sendo tão irônico assim também, mas ok. Eu não sei dizer, mas quando eu tava em São Carlos eu tinha o sotaque, porque eu pego muito fácil o sotaque de outras pessoas. É, eu já morei com. Quando eu tava no intercâmbio, eu morei com um cara do Rio de Janeiro e um cara de São Paulo. Eu peguei os dois, eu puxava o S e puxava o R. Era péssimo. Péssimo. Ah, e eu já gravava o podcast dessa época, só que era o outro, né? O Kitekure. Sobre música de animes. Não, era o Kitekure que eu tava Ah, o gravando. Kitekure. Ah, tá. Mano, tem. Podcast. Tem umas gravações que eu fico. Que se você ouvir, meu irmão, tá horrível minha voz. Puta que pariu, um mix de sei lá. É horrível. E com essa introdução Anyway. maravilhosa aí, Não é bem isso. vamos a mais um cast. Dessa vez um tema meu, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Eu não vi se tem comentários, mas a gente vai. Pra sessão de Ó, no comentários! Anime Code. Sessão Ó, no de Anime Code. Êêêê! Tem comentários! Temos um Pode ler um comentário sonzinho, por favor. aqui, ó, que é do YouTube. Nessa edição, que o Valdeir Antônio falou: Estou aguardando testemunho. Agora, vamos para o Anime Coach. Agora sim, comentários da edição passada, edição 247, a gente falou da. Dos considerações finais da Temporada. temporada de inverno de 2025. Yay! Vamos E ao a Rafa comentário vai da ler. escritora. É, bem isso. Caso Dona Rafaela esteja presente, sim, estou. Olá. Me responda. Como você sabia que ia citar o Jutsu Tora com o meu anime de 2015? Porque É a gente sério conhece mesmo? minimamente bem. Né? Então. Ô, escritora, há quanto tempo que eu leio seus comentários? Pelo amor de Deus! Você já comentou de Jutsu Tora antes? E. Escritora, eu sou obrigado a concordar Né? com a Rafaela. Isso é senso comum. É Todos nós óbvio que havia. imaginávamos a mesma É, coisa. tipo, todos, sem exceção. Isso Acho que é só o senso comum. André que não vem sempre, que talvez não pensasse, mas o resto aqui todo mundo sabia. É. É, todo mundo sabia que era o Chitotura. Eu olhando a lista de animes e pensei, ah, esse aqui é o da escritora. Era automático, assim, né? E eu assisti uma época, pô. Eu assisti pelo menos os primeiros três episódios. Eu não continuei. Continuando. Não dei pista de nada e foi um chute bem direcionado. Me surpreendeu. Fiquei surpreso quando ouvi no dia. Só Você essa deu observação. uma pista durante 10 anos de podcast? Sei lá. Aí é lasca, né? Só essa observação, minha jovem leitora de comentários. Não inventei o um apelido, vai tirar satisfações para o padrinho. Tudo bom, É que tudo ela bom. lê os textos do Netoin que eu faço do cast, né? Daí eu sempre coloco lá, jovem leitora de comentários, Rafaela. É assim que eu te coloco lá. Ah, entendi. Saquei-vos. É. Jovem. Jovem. Jovem, ela é jovem, não? É Eu ainda jovem. sou jovem ainda. Jovem ainda, jovem ainda. E velho será, velho será. O que importa é que no Ok, seu ok. coração. Exatamente. Jesus, continue, por favor. Desculpa. Cara, ninguém aqui é Saudações para jovem, mais. Carlinhos. Ninguém aqui é mais jovem, Ah. Carlinhos. Desculpa. Saudações para Não, o mais um único que não é final jovem da aqui sou eu. temporada. Chega. Saudações para mais um Ok. final da temporada de inverno. O que é o da podcast? No geral, temporada ok. Só. Não, melhor. Não houve nada Não. demais. Como nada muito na onda do hype, na média direi eu. Darei geral Só o leve. no. darei geral nos animes que foram finalizados nessa temporada, então vou ficar de fora do começar a quarta temporada de Dr. Stone e a Mamal, pois ambos vão continuar neste ano. Ai, caralho. Geral do... Só desculpa cortar. Eu ouvi a melhor pior definição para Solo Leveling num podcast hoje. E foi? Eita, que resenha. É o... Geral... Anime em céu massa velho. Em céu massa velho? Massa... É que você não conhece o termo massa velho, né? É porque... Não, ele é um termo... Ele... Massa velho também é aqui no Nordeste, é mais porque eu não uso. Então pronto. Aí, mas você não entendeu, provavelmente. Eu não entendi, exatamente. Você está pensando massa velho em outro contexto, Rafa. Não, estou não pensando em outro contexto. De fato, eu estou pensando em outro contexto. É, pois é. Não peguei. Mas tudo bom, tudo bom. Vou voltar pra cá. É, geral, duas boas temporadas de cada um deles. Minha chiação vai pro anime da Mau Mau, não pela sua trama e personagens que continuam ótimos, e sim pela segunda vez consecutiva, segunda abertura ter música e clipe a quem? Sério mesmo, produção? Primeira abertura de ambas as temporadas são muito boas e bem criativas. Aí vai pra segunda abertura e a qualidade vai quase ladeira abaixo. Esse anime não merecia isso, sabem? Eu e é apenas uma opinião minha. Não precisa levar a sério. Eu discordo plenamente. E a gente não pode citar Mau Mau no podcast passado. Então... Mau Mau não pode ser citada porque só vai terminar na próxima temporada. Ou melhor, na temporada atual. Até no final da temporada atual a gente comenta sobre ela. Seguindo as continuações, tivemos a segunda temporada de Meu Casamento Feliz e Fico Satisfeita. Quer dizer, após uns bons anos, encontrei um cara tão desalmado e cara de pau como o Sui, que concordo, vai para a minha lista de vilões detestáveis com força. Concordo. Enquanto o nosso casal encara tudo que pode desfazer a sua união e continue firmes e fortes. Gostei da temporada como um todo. Já a segunda temporada do Rimi. Meu Deus. Já a segunda temporada do... Também não. É, do remake de Rurouni Kenshin foi bem e a produção fez melhor que a primeira temporada. Só não é excepcional por causa do estúdio escolhido. Tem outra continuação aí, mas vai pra lista de top da temporada pra mim. Dois inéditos. Ambos os animes Isekai que peguei pra ver foram bem. O do General Administrativo e o do Red Vermelho. Cada um seguiu suas propostas e foram divertidos de acompanhar. Já Sakamoto 10 foi bem. Não critico a produção mediana, porque foi ao menos assistível. E não uma porcaria como uns apontam por aí. É uma porcaria assim, tô brincando. Não culpo. Não culpo tanto a produção. A qualidade técnica da Ufotei. Continuaria não gostando. Exatamente. É porque o problema é a história. No meu caso, o Devil Lazo é a história. É, porque sei que vai fazer cenas de ação e não é pra todo mundo. Só não espere algo nível. É, Kimetsu no Yaiba. Aí também, né? Ufotable. É, agora sim, menções e top da temporada. Menções para os dois animes secais, porque foram de acordo com as suas propostas e foram divertidos de acompanhar. Já o top fica para a segunda temporada de Meu Casamento Feliz, em terceiro. Segundo para Wonderful Prequel e primeiro para a segunda temporada de Shangri-La Frontier. É isso, se cuidem e até mais. Yeah. É, quero deixar claro que tem mais dois comentários do Valdeir Antônio. O primeiro deles é se desculpando com a gente, porque ele coloca: cheguei atrasado. Não, você não chegou atrasado, a gente começou às 9h15. E o segundo comentário dele é: Solo Levin é igual a melhor cena de luta contra a formiga humanoide. É ok. Tá bom. Terraformers? Terraformers? Deve ser melhor, Terraformers tinha qualidade técnica. Não, mas e o antes de que você disse até que copiou? É assim, eu discordo plenamente, tá? Só queria deixar bem claro que tem um negócio chamado Hunter x Hunter. Exatamente. Não vai ser super. Não é. Meru, hein? Fica à vontade pra dizer isso. Eu vou discordar, mesmo nem tendo visto o Solo Leveling. Aham. É o Kimera antes, né? Então, assim, quando eu expliquei Solo Level pro Luke... Ah, não, pro Luke não, que o Luke já assiste. Pro Evilaz, ele falou Hunter x Hunter. Aí eu, ah, é mesmo, né? Realmente, é isso aí, galera. Bom, terminamos a coisa de comentários. Vamos pro próximo. Aí, aí. Então, vamos para o tema desta edição. Então, eu tive que olhar o tema, eu percebi que uma falha de caráter minha... de que um dos meus gêneros preferidos de anime eu não tinha escolhido. E só que se eu dissesse só, vamos fazer animes desse meu tema, talvez não saísse tão bom. Então eu tenho uma engambelada aí. E mudei o tema para animes em que tem algum momento no espaço. É importante deixar claro, nós estamos no espaço, tá? Só para deixar claro, dentro do contexto, se você acredita em espaço, a gente está no espaço. Então não conta esse caso. Tô falando espaço, espaço mesmo, tá? Tipo, entre os planetas, voando e tal. Tipo, por exemplo, o anime passa em Marte, mas é só em Marte? Não conta, porque ele tá só em Marte, entendeu? É só para deixar claro. Até para quem for comentar depois, deixar bem claro. Se o negócio não saiu no espaço um tempo, então não conta. Importante é claro isso, tá? Eu sou um grande fã de ópera espacial, um grande fã de odisseia espacial, sou um grande fã do conceito, né? Porque eu acho que a ideia do espaço é muito curioso, né? Porque é um lugar que a gente que pode ter qualquer coisa, porque a gente não tem como explorar todo, e isso dá uma permissão para criar conceitos, histórias, ideias super interessantes. Então, desde coisas mais realistas para coisas muito mais diferentes e falando muito sobre a nossa sociedade explorando um espaço diferente. Outra ideia que seria legal pra caramba ia ser no mar, só que a gente explora muito pouco do nosso mar, né? Então tem poucos animes. Se eu fosse fazer um anime de Odisseias ou coisas no mar, eu citaria, sei lá, três, né? Então, infelizmente, não teria muita essa opção. Mas, de certa forma, eu prefiro espaço, até porque a gente explora mais esse tema. Então, esse é o motivo para escolher esse tema. Vamos aos animes. Começando, como sempre, com a Rafaela. Pois é, porque eu preciso dormir cedo. Desculpa aí. Carlírio disse. Exatamente. Mas eu preciso, porque senão eu viro um zumbi no dia seguinte e eu não consigo trabalhar direito. Né? Então é meio que preciso também. O Carleiro disse, não, Rafa, não precisa nem sair, porque a gente vai terminar antes de terminar. Você tá pondo palavra na minha boca, que eu não falei isso. Você falou que ia terminar cedo. Eu falei pra você se tranquilizar que a chance era da gente terminar cedo. Em nenhum momento falei que você não precisava. Tá pondo palavra na minha boca. Assim, a gente só tá 10 minutos, né? Então, tecnicamente. That's it. Tecnicamente. Vamos lá, então. O anime que eu escolhi é o anime que dá nome a esse podcast. Yeah! Que muito provavelmente a Vilado já falou dele várias vezes, mas eu não falei, então não importa. Se eu não falei, não conta. Mas sou besta mesmo. O anime é O Tio Kyodai. Yeah! Vamos lá falar sobre os irmãos do espaço, que de fato tem espaço, porque, né, um deles vai pra lua e tal, dentro do anime, né, assim, eu acho que no mangá, o Namba, não, os dois são Nambas, e o Muta, né, no caso, o Muta também vai pro espaço em algum momento, eu só não lembro muito. Mas, dentro do anime, a gente tem o caso do irmão mais novo, o Hibito, né, que já era astronauta desde o começo da série. Vai pra Lua, não é isso? Ah, é, o Namba ali vai. O Muta ali tá pra missão de Marte, né? De detalhe. Sim. Eu vou lembrar das coisas no aleatório, tá, gente? Desculpa aí. O Tio Kyodai é um anime de 99 episódios, mas vale a pena assistir. Mesmo com todas as censuras básicas de pessoas que não podem fumar cigarro e eles trocam pro pirulito ou tomar suco de laranja no copinho. Esquisito. Eles fazem isso? Eu nem toquei, nem percebi. Eles fazem. Sim, eles fizeram isso. Mas só é sentido. É por causa que o horário que ele passava, ele era um horário. Era domingo era de manhã. Ele era um anime muito. Mas domingo de manhã, quer dizer, uma pista passa domingo de manhã e o Sanji fuma pra caralho. Inclusive no Japão, fumar, eu acho que nem é um problema. Assim, é um problema pro mundo, tá? Mas o Japão não tá nem aí. Não, pô, o Sanji também teve censura. Mas não, a censura dele foi no Brasil, aqui, né? Aqui. Foi no Brasil, é verdade. Ele fuma normal. Mas aí teve censura nesse anime, pô. Porque ele nunca passou do Brasil, então a censura foi lá. É porque assim, você tá falando, na minha cabeça eu não me lembro disso, mas tudo bem. Não, com certeza tem. Tá bom. Sim, tudo absoluta. Mas enfim, era um anime considerado pra toda a família, fez muito sucesso na TV japonesa, que já é, que normalmente não é tão comum, assim, animes mais... que não são aqueles sitcoms, né? Então, enfim, pode falar. Ô, louco. Se fosse fazer um resumo, né, seria... Os dois irmãos gostam de... Os dois irmãos, um mais velho que é o Muta e o mais novo que é o Hibito. Eu acho que eles têm o quê? Um ano de diferença? Eu nem lembro quanto é a diferença de idade deles. Mas é pouco. E eles... Ambos sempre foram apaixonados pelo espaço. Ambos, né, desde pequeno, estudavam astronomia e tudo mais. Chegavam a visitar o observatório da região de onde eles moravam, né? Eles... Tinha uma professora, né, que era a pessoa que cuidava do observatório, ensinando eles sobre as coisas e tal. E o sonho deles sempre foi virar astronautas e viajar e conhecer o espaço. A questão é que aconteceu alguma coisa no meio período ali de tempo, né, onde o Muta acabou meio que parando de ter esse sonho de ir para o espaço e focar em ter um emprego comum, né? Então ele foi trabalhar para um... como design de automóveis, e o Hibito, ele continuou dentro da jornada para poder virar, de fato, um astronauta, e ele conseguiu isso. E o Muta, por ser o irmão mais velho, existe, sabe, uma questão mais japonesa de uma pressão social de que o irmão mais velho precisa ser bem mais sucedido, porque ele tem que mostrar para os irmãos mais novos, né, e tudo mais. E o Muta, ele sente isso, assim, que ele gostaria também de ser uma figura... em que o irmão mais novo dele pudesse se espelhar, mas infelizmente ele desistiu do sonho dele e no fim das contas acabou não conseguindo, né, ser essa figura. Porém, né, apareceu uma oportunidade, porque o Muta foi demitido do emprego dele porque falaram mal do irmão dele na cara dele. Ele foi então, demitido ele do emprego porque cabeçada. Deu uma Zidane, exatamente. Por favor. Ele deu uma de Zidane pra cima do chefe. Né, exatamente. Ele deu uma desidane pra cima do chefe, foi demitido. E na mesma época tava começando os testes pra você ser astronauta da JAXA, né? Que é a empresa japonesa, né? Eu esqueci. Tava tendo mais um pra JAXA, sim. Então, eu esqueci É que parece, eu sei que o Jota é Japan, mas eu esqueci o que o resto significa, né? Então... Japan Air Spatial... esqueci agora o resto. Também, pois é. Da JAXA, né? Mas pensa que é a NASA do Japão, é a JAXA. Japan Air Space Exploration Agency. Ah, pronto. Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa. E no fim das contas, o nosso querido Muta, ele meio que se enquadrava, né? Porque ele tem. Ele é formado engenheiro e tudo mais. Então, ele fez a prova, fez os testes, tipo, físicos, né? E ainda fez a prova de resistência, que nem Big Brother. prova de resistência que nem Big Brother. A parada dele é que ele tava numa idade quase que limite, assim. É verdade, tem esse detalhe também. Tá na idade limite. E sim, são 99 episódios, então meio que eu vou deixar claro pra vocês que ele passa, tá, no teste. Mas o arco do teste é muito legal, a gente conhece vários outros personagens que são extremamente importantes para a série, né? E tudo mais e tal. E bom, a série vai dando continuidade, onde chega um momento específico que o Hibito finalmente faz a sua viagem até o acampamento. Não é acampamento, né? A instalação, né? Não é uma estação espacial, porque senão seria uma nave, né? É a instalação, uma estação que é na Lua, né? Onde eles estão fazendo tudo mais. E temos aí... a cena que de fato é no espaço, né, e tudo mais. Tem várias vezes a estação espacial. É verdade. Eu esqueci desse detalhe. Outros personagens vão trabalhar na estação espacial. Mas é que eu sempre lembro do Hibito na Lua. Porque o arco dele na Lua é muito legal também. Né? Sempre a grande preocupação ali é o clímax, meu Deus. A grande preocupação era o trailer do filme da Espanha. O trailer do filme? Ah, tem um filme live action. Tem um trailer, um filme live action durante a série de anime, e o trailer quase dava um spoiler. Sim, pô. Diga aí, velho. Seria um spoiler inclusive, muito absurdo. Inclusive, não sei se o live action é bom. Tu assistiu o Velozes? Não, não tive coragem. É. Né? Mas eu lembro que o Muta... Mas... Então, exatamente, eu lembro que o Muta tinha Moja Moja. Mas, é assim, em geral, esses filmes japoneses de live action, a caracterização não é um problema. O problema geralmente são outras coisas. Mas tem muito filme bom, né? Não sei como é que foi esse aí. Action. Eu acho que o Hibito não tinha cabelo loiro, né? Mas, bom, não importa tanto assim. Os dois, loiro. Eu achei que eles... Eu acho que os dois os dois atores que fizeram, né, ficaram perfeitos. Parece muito mesmo. Do japonês, assim. É do japonês. É, ele não tem cabelo loiro, ele tem cabelo normal, né, no caso. O Hibito no anime tem cabelo loiro. Não, sim, é por isso que eu confundi. Moja. Assim, eu recomendo bastante a série, no sentido não só por ter muitas curiosidades sobre espaço, eles falam muita coisa para que você pode aprender e tudo mais, mas é porque é uma história sobre irmãos, é uma história onde a gente tem o background de outros personagens também, que tem um grande desenvolvimento, inclusive o Muta, ele é um personagem que cresce muito ao longo da trama, principalmente por ajuda do Hibito, tipo, no fim das contas, o Muta acha que ele não é uma inspiração pro irmão dele, mas o irmão dele nunca desistiu dele, sempre achou que ele ia conseguir sim virar um astronauta, ele foi lá, deu um empurrão pro irmão dele também, para ele voltar para os trilhos, né, o caminho correto, e fez com que ele chegasse ao seu sonho, no fim das contas. E eu acho muito bonita a história, realmente, assim. Tudo bem, 99 episódios dá um assustado, assim, sabe? Mas eu acho que vale a pena cada episódio, eu acho que eu assisti um por dia, no instante você termina, sabe? Ou se não, você lê um mangá, né? Mas o mangá é mais longo. Eu acho que vale super a pena. E você vai ter muitas emoções assistindo. Eu, pelo menos, chorei várias anime, vezes. Né? Então, do mesmo jeito, vai ter coisa só tem no mangá, tem coisa só tem no anime. Então, Principalmente quiser, você ver as cenas com som, né? Com movimentação, né? E tudo mais. É só no anime mesmo. Que é muito boa. As aberturas são ótimas, as músicas das aberturas. É excelente. Tem o especial do Hibito, que eu acho que depois até teve mangá, mas teve primeiro no anime do... Não, do Hibito. Hibito. É do coelho lá. Hibito. Que é o anime baseado, né, no Hibito. É. Que tem dentro da série. É o desenho animado baseado no Hibito. Que aí demora que o anime passa a mostrar isso no final da série. Na final dos episódios. Eu acho que é isso, né? A gente tá fazendo a minha recomendação. Imagino que o Carleiro, eu acho que assistiu, o Vilas com certeza, né? Não sei se o André viu. Eu assisti depois das recomendações e a insistência positiva do Vilas ainda na época de sobre músicas e animes. Ele chegou a me cobrar. Viu ou não? Deu. Vi. Terminei. Eu opinei sobre. Eu me lembro desse episódio. Mas assim, o Tio Kodai. Esse podcast tem que ver esse anime um dia. Viu, André? Ok. Isso é uma imposição. Entendeu? Já vi, não preciso pagar nada. É uma normativa. Já vi, não preciso pagar nada. Tô de boa. Tô devendo nada. Não, mas com certeza, né? Tem todas as boas indicações e... Nesse negócio da lua sempre desperta, né, uma questão, porque a gente tem a história de que o homem pisou na lua em 69, você fica essa questão, né, e esse lapso, né, de até agora, não voltou, tem todas as questões, né, econômicas e tal. Muitas vezes, mas tudo bem. Sim, eu entendi, mas eu tô falando assim, o lapso entre a última vez que o homem pisou na lua, a última vez e agora, né, tem... Que a TV mostrou o homem da lua. Isso quer dizer. Eu não tô falando de conspiração. Não, assim, teve a mundo real, né? Teve as várias Apolos e tal, e tudo mais. Aí teve um lapso, né? Sim, já mandou vários robôs e tudo mais, mas teve um lapso, né, muito grande entre as missões lá dos anos 70 e agora, né? Aí a pessoa, assim, as questões econômicas, né, de porque que não valeu a pena voltar, e todo esse debate, né, torna a coisa bem instigante, a pessoa fala agora, quando é que vai voltar, tá começando a se tornar viável o dia de novo, né, tudo bem, bem interessante. né, esse debate. Eu adoro esse. Não só gosto da parte do espaço como uma ficção super bem feita, mas essa parte mais realista. Porque o Chikudai, ela é diferente desses dois animes de espaço que a gente vai falar aqui, né? Que usa um espaço com um pano de fundo, mas numa pegada mais fantasiosa. A gente já explora isso há muito tempo. O Chikudai, ele tenta dar uma pegada mais realista. Tanto que quando ele saiu, na época que ele saiu, uma das motivações era exatamente essa retomada de estudos e trabalhos para a volta do Homem à Lua, né? Que várias nações estão atrás, né? A China estava prometendo a volta do Homem antes de 2030, os Estados Unidos também vão correr. Até porque algumas coisas baratearam, mas no geral é que a gente também tá meio que ferrando com o nosso planeta, né? Então a gente precisa pegar minério em outro lugar. Meio que essa merda, né? Então. Triste fim, mano. É, aí já vai, né? Aí equilibrar isso com o que precisa investir, né, aqui na Terra para evitar, né, os problemas e tal. Você balancear isso com exploração espacial, né, já é outra questão. É que teve uma época que a gente foi pra Lua, sabe, em 2019, que a gente foi com a tecnologia que é pior que o celular Motorola, inquebrável, aquele antigo. Então, hoje a gente tem uma tecnologia um pouquinho melhor que isso, para poder voltar. Então é, e por isso que fica instigante, como eu falei, esse lapso, né? Entre missões lá dos anos 70 e tal, que a gente conhece bem, e agora, por isso que o pessoal fica instigado por esse lapso, né? Por que tão Sim. pouco o pessoal conseguiu e agora, né? Tão difícil, né? Tem várias questões envolvidas, né? Tem muita coisa né, que explica isso. Tem a questão lá da tecnologia dos foguetes, que o pessoal meio que perdeu as informações ali, e a questão econômica, tem várias nuances aí que Ah, o sim. pessoal já registrou. Mas aí, assim, não tem muito uma questão, né? Tem várias coisas. Para mim, eu acho que o principal motivo é energia. A gente não, na época a gente ainda não sabia como acumular energia suficientemente bem pegando energia do sol, né? E hoje em dia a gente tem essa capacidade, por isso que a gente manda tanta coisa para o espaço, né? A gente sabe mais da nossa Via Láctea do que dos nossos oceanos. Então, é outra coisa. Mas enfim, mas o anime, como a Rafa falou, tem drama, tem romance, tem tudo que uma boa série tem que ter em todos os aspectos. Assim, é um anime. Eu realmente não. Eu recomendo essa série para todo mundo. Assim, eu não tenho um motivo para dizer, ah, não tem ninguém que não vai gostar. Talvez a galera que só gosta de porradinha, né? Mas até É, mesmo ele é parado, né? a tensão tem, porque não é parado. Essa saga que você falou do Ribita é uma saga extremamente tensa, mais tensa do que Então, eu ver pois é. um anime de luta absurdo por aí, muitas vezes. Então, é mais uma série que ela é muito completa, assim, pra mim, né? Eu fico realmente triste que ela não voltou, porque eu acho que já tem o suficiente do mangá pra ter Eu acho que ele mais já coisa. concluiu, não? Acho que o mangá completo já. Não sei, Vou não até sei. verificar. Porque faz tempo que eu não leio Tchau, tchau. mangá de Chikudai, porque sabe que mangá pra mim é mais complicado Sim. muitas vezes. Mas que eu Eu adoro o acho que eu anime, parei mas no volume 17, uma coisa assim. Faz tempo que eu não leio mais mesmo. não, eu vi bastante. É, eu Tchau. li mais, tinha no Crunchyroll, antigamente que eu tinha no Crunchyroll mangá, tá, terminou Sim, não, pois é. terminou não. É, ainda é publicado. Caralho, 400 capítulos já, minha gente. É. Senhor. Olha, só um detalhe. O anime começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 187, volume 19. E estamos atualmente no 412, 13. Então, assim. É longo, Champs. 44 volumes e em andamento. Enfim, né? Vamos aí pro. Tem mais alguma coisa pra falar? Desculpa, tava pensando. Não, eu já finalizei o meu. Você vai querer dizer logo a sua outra parte? Eu quero. Sim. Então tá. Então vamos lá. Então vamos dar Obrigado. uma pausa aqui no tema do podcast para poder a Rafa poder falar das próximas edições do podcast. Eu bem isso, né? Ah, deixa eu pegar a listinha que o Carlos sempre deixa pronto pra mim, né? É, próximos temas do Kyodai Podcast, dia 28 de abril de 2025, KP249, o início da temporada de abril de 2025, né? Já na... Não, não é próxima semana não, daqui a duas semanas. Aí temos dia 12 de maio de 2025, KP250, meu tema! Meu tema! Então, pois é, o que eu não pensei ainda, hein? O Carlinho vai querer me matar. É, acontece, gente. E aí, no dia 26 de maio de 2025, KP 251, o tema do Carlinho, que ele também não disse ainda qual é, mas eu imagino que ele já saiba, mais ou menos. Já tem o tema e vou divulgar ele lá no grupo primeiro. Eu imaginei que ele já tinha o tema, só falta eu mesmo, gente. Eu tô perdida. É isso aí. E comenta os animes das considerações final agora também, Vilas, não sei. Vou sair logo, sim. Ah, então não vou sair logo logo. Eu vou sair daqui a 15 minutos. Que é só de 10. Então, ai. Então vou falar logo. Escolhe a próxima pessoa. Não, peraí. Deixa eu só terminar aqui. Os três animes que eu ia comentar era Cowboy Bebop, né? Porque clássico. O outro anime que eu ia escolher, se não fosse esse, seria o Gargantia, né? Shunsei no Gargantia. E o Gundam, o Tetsu no Orphans, né? O Iron Blood Orphans. E os mangás, porque eu não vi os animes, mas os animes provavelmente são muito bons também. Mas eu só li os mangás de Kanata no Astra e Excelente. Planets, os dois. Excelente. Kanata no Astra e Planets. O Planets eu não vi o anime também, eu só li o mangá. Eu também só li o mangá. Eu tenho os dois no armário. Tudo bonitinho. Planets, os 4 volumes. Kanata no Astra, os 5 volumes. Duas Adoro histórias completamente diferentes. Muito boas. É verdade. Porque Planets é muito mais contemplativo, né? Com certeza. Kanata no Astra é uma história emergente. É. Concordo plenamente. Bom, até isso. E 10 horas eu tô saindo. Tchau. A próxima pessoa que vai falar vai ser o André. Vai lá, André. Olá, pessoal. Minha escolha aqui seria pouco ortodoxa para o tema, né? Pensei até numa maneira de adaptar para hoje. É meu anime favorito, né? Já vi várias vezes, separado várias partes, né? É o clássico Dragon Ball Z, de 89. Né, tá até contando comentar que acho que ele é de 89 pro Japão, mas pra cá o pessoal, né, acabou assistindo em geral muito depois. 94, né, basicamente. Acho que é 94. Eu não sei dizer com precisão, Ah, desculpa que eu confundi. O Dragon Ball que é 94. É o Dragon Ball Z 2000. Assim, né, oficialmente chegou depois, tipo assim, 98, 99, o pessoal começou a ver Dragon Ball Z aqui, né, ele é um anime que é o mangá dele, é um mangá de Dragon Ball, né? Ele é uma continuação do anime de Dragon Ball, né? Ou seja, se a gente vai pegar por ali no meio a história do Goku, aí, né, pela observação relacionada ao tema aqui, você vai ter um período aí da criação, né, de Dragon Ball. Então, Akira Toriyama, ele tendeu um pouquinho mais para um gosto de ficção científica, né? A questão, em vez de ser coisa plenamente mágica, né? Coisa mais mística. Ele gostava de ficção científica antes de Dragon Ball. Sim, sim, sim. Ele gostava, né? E deu uma puxadinha num certo período que foi ali justamente da grande saga Frieza, né? Que inclui ali a saga dos Saiyajins. Até a saga do céu, né? Que tem as personagens de Estrela do Futuro, tá? Que não, aí que não seria, não incluiria aqui no nosso tema espaço, né? A grande saga Frieza é que encaixa nesse tema espacial que a gente está tendo hoje, não. Né? Começaria no começo. Você tem dependendo de quem, né, divide a saga, tem gente que chama de Saga dos Saiyajins e tem essa obsessão que é uma que conecta, né, com o grande Arco do Freeza. Dois vilões do Dragon Ball Z seriam Freeza, Cell e Majin Buu. Não, Né? Você tecnicamente não. é o Vegeta o primeiro. Pois depende de quem divide, né? De quem Não. analisa e divide a saga, né? E pode dizer o Tem já seguinte, peguei é, análise de. o Freeza foi a primeira vez que eu acredito em Ram quis terminar o mangá e o pessoal da Shueisha não deixou. Ok. Aí você tem o quê? Você tem essa grande saga que você tem a questão do você. Você tem um grande imperador espacial que ele faz todo um esquema comercial com planetas. Inclusive, você teve uma inspiração de vida real de especuladores imobiliários japoneses, né? O Freeza é inspirado como fosse uma figura de um especulador japonês na época da bolha, né? No Japão. E por circunstâncias você tinha, né, que essa história toda começaria com o planeta de origem do Goku, que seria o planeta Vegeta, que o Freeza basicamente ele se aproveitou dos habitantes daquele planeta para fazer esse esquema de exploração. Simplesmente ele mandava para dominar um planeta e vendia o planeta. Aí no meio, né, de uma confusão com isso, aí tem retcon, tem várias coisas em relação ao que aconteceu, né, nessa parte. Mas basicamente o Freeza foi acabar com os Saiyajins por achar que ia ser uma ameaça. Aí acabou que poucos Saiyajins teoricamente sobraram. E o Goku seria um Saiyajin que teria sido mandado para a Terra. E isso a gente basicamente só descobre em Dragon Ball Z. Né? Não tinha nada disso antes, né? É, Goku antes era mais como feito uma rumorismo, figura né? mística. Pra mim, essa motivação é muito mais pro Vegeta do que pro Goku, né? Embora sim tenha todo esse conceito. Por isso que eu Não, digo. tá. Isso tudo dá para entender como se fosse uma. Todo um mote para introduzir o Vegeta na história, né? É uma reexplicação do Goku, mas que acaba sendo a coisa que vai introduzir o Vegeta na história. Né, Goku teria se mandado para a Terra para dominar a Terra, só que teria batido a cabeça e portanto não fez isso. E uma bela hora vem o irmão dele, né, cobrar a dívida, né? Entendeu? Cadê? Vai destruir as pessoas para dominar o planeta ou não? Né? Aí o irmão do Goku, o Raditz, né? Todos os Saiyajins têm nome original, com trocadilho com legumes. Basicamente, Goku tem o nome de Saiyajin, que é o Kakaroto. Né? E aí tem essa cobrança, ele até manda o Goku matar 100 pessoas, aí ele descobre que o Goku tem um filho, que é o Gohan. E o que é interessante, né, um aspecto, né, que leva essa temática espacial, é que as raças nesse universo de Dragon Ball, mesmo morando em lugares muito distintos, não tem problema de comunicação. Não tem problema em o Raditz chegar lá e falar uma coisa e dizer o que quer, né? Isso acontece Já vem naturalmente, claro né? Sempre. que tem sim. É, você infelizmente não está lembrando, mas eles têm uma tecnologia que traduz depois, porque depois quando ele Exatamente, chega, eles não estão entendendo o que as exatamente. pessoas estão falando. Você diz no rastreador? O rastreador teria uma tradução? Ele no começo mostra, tipo, tanto quando o Vegeta Nappa chega, quanto quando o Raditz chega, ele ouve as pessoas falando e ele não entende nada. E aí depois o coisa dele permite que ele consiga falar a linguagem. Pois é, isso é tão. Isso é em outras passagens. De... Mas tem. Tá... Né, em outra passagem, isso é tão facilmente, né, superado. Você tem uma criatura lá, não sei de onde ela se comunica. Né, enfim, tem umas rastreadores que ajudam nas coisas, né? Tem, mas tinha umas coisas nesse sentido. Mas enfim, isso passa basicamente batido. Né, e. É, pronto, aí tem esses encontros, né, de raça, né, que vem de lugar muito distante, apesar de parecer muito, como com um primata, né, isso faz parte da temática de Dragon Ball, né, na origem mesmo. E a situação vai evoluindo, eles procuram uma forma de deter o Raditz, de derrotar o Raditz, aí descobrem todo esse esquema do Império Espacial. Ao mesmo tempo que as pessoas do Império Espacial descobrem a situação das Dragon Balls, que podem realizar um desejo, aí acaba isso chegando na mão dos dois outros Saiyajins que o Raditz conhece, que são mais poderosos, que vão tratar, e um deles é o Vegeta. Né, personagem que ficou muito marcante em Dragon Ball, né, foi daí para sempre. E o Nappa, né, aí tem toda aquela luta difícil ainda na Terra, até que enfim chegar, né, a saga mais espacial de Dragon Ball Z, que é a saga Namekusei, que é uma saga em que depois disso tudo, né, os protagonistas, eles vão buscar Dragon Balls lá no planeta, supostamente de origem do Piccolo, para poder ressuscitar as pessoas que morreram no combate, né, anterior contra os Saiyajins. Só para avisar que não é do Piccolo, mas... Se você puxar um pouquinho a questão lá do... Você tem um Namekuseijin que ele acaba se dividindo em dois, né? Que seria o bom e o mal. Aí o Piccolo seria o descendente do mal, só que o do bem também não seria o Namekuseijin original. Né? Enfim, seria treinar a raiz disso. Aí eles vão atrás das Dragon Balls, né, de Namekusei, né? Enquanto isso, né, tem toda uma confusão em que, né, acaba chegando a conhecimento do Freeza, né, do Imperador Espacial. Aí, antes desse caminho, né, chegar na Namekusei, chega a ser discutida uma questão muito importante de exploração espacial, que é o tempo, né? Tipo, quanto tempo uma nave pode demorar para ir de um lugar ao outro, né? Chega a ser explorado. Não, uma nave aqui da Terra, no caso, ela demoraria 4 mil anos para poder chegar. Mais uma vez, eu queria dizer que Akira Toriyama está exagerando. Porque a nave que a Bulma cria, ela é baseada na nave dos Saiyajins, na verdade, dos Namekuseijins, porque o Sr. Popo, ele escondeu a nave que o Sr. Kaiô chegou na Terra, e ele apresenta o Bulma. Sim, mas antes deles resolverem o problema, né, que tinha um problema, eles consideraram, se for uma nave normal aqui nossa, que a gente consegue colocar, ela iria demorar, isso na comparação cápsula, né, tipo a melhor empresa do mundo no universo de Dragon Ball, se a gente for tentar aqui fazer uma nave, ir pra lá e tal, vai ser 4 mil anos, né, em que em termos de exploração espacial... Até que seria pouco, né? Porque a gente entende hoje, assim. Se a gente fosse tentar fazer uma nave e tudo, estaria bem distante de umas coisas assim, por conta distante. Então, aí tem esse problema, né? Ah, não vão conseguir chegar a tempo. Aí tem a solução, né? De que eles vão encontrar uma nave, e aí que foi a nave que na Mercuridinha chegou, né? E aí vão tentar fazer uma nova nave. Seria capaz realmente de chegar até na Mecuzei a tempo. Aí aparece outro elemento, né, que a gente lembra muito das questões do espaço, que é que no caminho até na Mecuzei, o Goku ele faz um treinamento. Um treinamento baseado em quê? Baseado em gravidade artificial. Que é por causa do seu Kaiô. Sim, ele vai ser inspirado no treinamento lá do seu Kaiô, que tinha acontecido antes, né, lá no outro mundo, né, que não dá para contar com uma questão espacial propriamente, mas enfim, né, aí sim você tem, né, no meio do espaço, esse treinamento inspirado no outro treinamento com gravidade, só que dessa vez é uma gravidade maior, dessa vez o Goku vai chegar a usar 100 vezes a gravidade da Terra, para treinar, né? Gravidade que é um problema para a exploração espacial hoje em dia, né? Que tá a falta de gravidade nos astronautas, ele causa problemas, né? De saúde, problemas ósseos, né? Seria muito interessante um gravidade artificial fácil, né? Assim, não que precisasse ser mais do que até. Aí, pilotos de jato, curiosamente, eles chegam a experimentar 9Gs, né, 9 vezes a gravidade da Terra, né, com muita dificuldade, mas chegam. Né, mas sem 100Gs seria demais, de qualquer forma. Né, isso acontece, esse treinamento. Aí também tem a viagem. Tem duas viagens: tem a viagem do Goku e tem a viagem do. Acontece depois, que é do Kuririn e do Gohan, que eles vão com a Buma. Assim, que o Goku chega pra ajudar eles, que eles tinham ido antes, depois resolver aquele problema e tal. Né, que aí, por isso, esse treinamento acaba sendo importante pra ele poder ajudar lá na Mac. Tem essas duas viagens em separado, né? Tem a viagem do Gohan e do Kuririn. Com a Buma, eles têm um treinamento diferente, eles têm um treinamento de meditação, né, que eles ficam imaginando, visualizando lutas, né, não sei até que ponto se poderia ter algum paralelo real, mas eles fazem isso. Aí, né, como ele aproveitar aquele tempo. Aí chego finalmente na Mecuzei, não sabem muito bem por onde começar. Eles começam se deparando lá com umas tropas lá do Freeza, né, desse... Diga? Desculpa, você estraga pra ler, dá pra dar uma resumida? Porque... É que é uma saga bem grande. Pois é... Aí, né, isso vai evoluindo, que eles vão se deparando com tropas do Freeza, né, até que descobrem que o Vegeta também tá por lá. Aí vai vendo essa busca de grupos de fãs para Dragon Balls, aí depois o Goku chega para ajudar. Enfim, né, a gente tem um conflito final entre o Goku e o Freeza, em que aparecem, vamos dizer, duas últimas grandes questões interessantes em termos de espaço, que uma seria uma preocupação com dilatação de tempo, né, que se tornou uma piada, né, que no meio da luta do Goku contra o Freeza, você disse que vai ter ciclos para destruir na Mecuzei e não parece 5 minutos, parece muito mais, né? Aí eu cheguei a fazer, né, uma investigação, um programa de análise, e o que indica é que seria o contrário. Se considerar que eles são lutadores muito rápidos, Se considerar aquele conceito de velocidade relativística, a atividade espacial diria que para eles pareceria mais lento, mas para Namekusei ia passar mais tempo, eles iam ver como se tivessem um negócio explodindo mais rápido. Foi essa conclusão que eu consegui chegar, tentando investigar a física da coisa, né? E tem uma. E a última questão relacionada a espaço, que aparece ali, né, por aquela saga, é que o Goku. Ele, na última hora, consegue pegar uma nave da Espacial Mil e escapar de Namekusei, e de alguma forma ele vai para outro planeta Yadras, que convenientemente tem habitantes que ensinam para ele uma técnica de teletransporte, né, que ele vai quebrar toda a física possível em termos de deslocamentos para chegar em uma pessoa que ele consegue detectar o Ki. É, e aí, você pensando. Essa foi minha tentativa de apresentar Dragon Ball Z com perspectiva espacial. Espero que tenha dado para ser interessante. E é isso. Eu admito que você fala que eu gosto mais da saga do Goku pequeno, né? Eu gosto mais do. Não vou dizer que ela é mais pé no chão, eu só acho ela mais engraçada. Mas essa saga do Freeza, ela é realmente muito interessante. Toda essa arquétipo espacial. Era enquanto o Toriyama queria fazer as coisas ainda com alguma explicação, mais certinho, brincando com alguns conceitos. Mas você se escangalha e, tipo, foda-se, o cara vai pro espaço, viaja, respira no espaço de qualquer jeito. Tudo bem que o anime, ele acabou com isso antes, porque quando os Saiyajins estavam vindo pra Terra, o Vegeta já tava respirando no espaço por nada, então, tipo, o Goku nunca precisou se preocupar com isso também. Mas tem hora que ele literalmente explode um planeta que ele tava lá e tá voando no espaço sozinho. Então, É, tipo, é questão de explodir enfim, poeta também. existe no anime. Mas eu acho essa saga muito interessante, é muito bem escrita assim para Akira. É um daqueles momentos que eu falo, tipo, o pessoal fala, ah, o Akira faz uns roteiros simples, os roteiros Akira não são simples, eles são muito bem elaborados. É pelo contrário, o Akira ele faz uns detalhes que a maioria dos autores eles não fariam. O Dragon Ball não é uma história que qualquer pessoa podia fazer, sabe? A saga Freeza para mim é uma dessas sagas que mostram isso, sabe? Tem muito, muito detalhe na saga, muito detalhezinho que o autor fazia de faria de qualquer jeito, muitos autores. Então, eu acho muito legal, assim, no conceito geral. Não é minha saga preferida ao longo do tempo. Eu passei a gostar mais da saga Cell por causa do final da saga, mas é a preferida da maioria dos fãs de Dragon Ball Z, né? E é uma saga muito legal. Eu acho uma saga muito legal. Apesar de eu dizer que eu ainda prefiro o Goku pequeno, né? Mas ainda assim, eu gosto dessa saga. Alguém mais quer falar? André? André? Não, André foi, né? Carlinhos? Ah, eu não sou lá um grande fã de Dragon Ball, não. Só sei dizer que da saga de Dragon Ball Z eu gosto mais da saga do Cell e gosto bem menos do Majin Buu. Ninguém Mas, gosta de Majin Buu, isso no é geral. mentira. Não, eu não disse que eu não gosto, né? Eu disse que eu gosto menos. Eu gosto. Mas, no geral, eu prefiro muito mais a saga do Goku criança também. Mas é isso. Rafa, vai falar alguma coisa? Ele tá aí, a Rafa? Nem sei. Rafa já saiu. Então Rafa tá. saiu durante o cast. André quer dar uma finalizada e chama quem é o próximo? É, pois é, né, nessa época, eu teria dito aqui que o Toriyama estava puxando um pouquinho para a ficção científica, então talvez daí tenha vindo essa vontade de tentar dar um pouquinho mais de lógica, né? Porque vendo a saga do céu, é a saga assim, que eles quase sofriam de propósito, né? Tinha muita maneira de vencer o céu antes e não venciam, mas enfim. Né, a saga do Freezer tinha coisa assim de número, poder de luta, né? Era uma saga, acho que talvez a mais científica de todas seria a saga Freezer, né? Apesar de que não é uma perfeição, mas seria. E é isso, muito interessante, né? Acompanhar a evolução de Dragon Ball e do Akira Toriyama ao longo do tempo. Eu só queria dizer que eu ainda acho que o Dr. Slump é mais ciência do que Dragon Ball e tudo, mas sim. Mas André, quem é o próximo? Carlírio. Ok. Esse anime que eu escolhi para falar no cast de hoje foi durante os anos de 2001 e início de 2004, mais ou menos, o meu anime preferido. Então, ao longo da minha vida, eu tive muitas diferenças entre animes preferidos, top 5 de minha preferência, por aí vai. E esse anime fez por onde entrar nesse arquetipo de gosto pessoal, porque o enredo me cativou. Era uma época que a TV aberta, num contexto geral, queria trazer animações japonesas para cativar um certo público, trazer um certo público para elas. E na época, a Rede Bandeirantes de televisão, fazendo uma propagandinha aqui mais do bem, né? Ela ousou com horários quase encostando em horário nobre, às vezes sendo em horário nobre, ou no horário da tarde muito específico, muito legal, para passar essas animações, o que para a época foi formidável. Dragon Ball Z, que era o carro-chefe. E era uma época que a TV por assinatura estava ficando em alta, foi o boom da TV por assinatura. E vários canais de TV por assinatura, alguns por definição e outros com alguns pedaços de suas grades, também transmitiam animes. Então, era um negócio impactante para a época. E esse anime que eu vou falar, ele tem três séries que são as mais conhecidas, mas eu vou falar de uma delas só, obviamente. Ele tem a série canônica, que não é a que eu vou falar. Ele tem a série que os grandes fãs desse anime é a que menos gostam, que também não é a que eu vou falar. Assim, a canônica é a Ryoki? É a Tenshimui Ryoki. É a Ryoki, é a canônica. Que é a dos OVAs? Exatamente, essa é a canônica. Essa é a melhor pra mim, realmente. E o que eu vou falar é aquela que eu mais gosto e foi também a que eu tive primeiro contato com o universo de Tenshimuyo. Então eu vou falar de Tenshimuyo, ou, no nome em inglês, né, Tenshimuyo, Tenshi Universe. Tenshi Universe, né? Pois é. Tenshi Universe. Mais longa, assim, né? Não, a Ryoki é mais longa. Ela teve uma primeira parte com 13 episódios, aí levou não sei quantos anos de pausa pra depois continuar. Ela vai sendo quebrada várias vezes, né? De uma saga. Sim, ela vai sendo quebrada. Longa, ela vai sendo quebrada. É o Tenshi Universe. Tem o mesmo número de episódios de Tenshi Tokyo, pra falar a verdade. Ah, é verdade, né? É que Tenshi Tokyo a gente esquece, né? Que existe. Deixa pra lá. Mas enfim, em outra época eu falo de Tenshi Tokyo com algo de propriedade. Mas eu falo isso, agora. Mas Tenshi Tokyo não é a pior coisa de Tenshi Muyo. Nem de perto. Tem muita coisa pior. Assim, Tenshi Universe, como o próprio nome sugere, conta a história de um rapaz chamado Tenshi. Ele vive na Terra, em Okayama, em um templo, junto com fazendo serviços para o seu avô, né, Katsuhito Yamazaki, e o seu pai, que vivem os três numa casa que o próprio pai dele projetou, que o próprio pai dele fez as plantas. E vivem longe da cidade, em meio à natureza, com um lago na frente, uma lagoa, né? Bacana o cenário, tudo bem, 10. Só que o Tenshi teve a vida dele mudada quando, por um acidente, ele viu duas naves se chocarem e caírem em pontos distintos ali na região próxima à casa dele. Em um ponto estava saindo fumaça, no outro a nave já estava despedaçada. Ele foi para onde a nave já estava despedaçada. E lá ele encontrou uma jovem de cabelos espetados, com olho maligno, que estava com um cheiro de álcool tremendo, né? Essa é um olho maligno. Todo mundo vê ela como olho maligno, que é o desenho do olho dela, é de olho de uma pessoa má. Eu acho que é o desenho dela, é meio que o desenho de olho de cobra, por isso. Uhum. Eles fazem de E o nome dela é Ryoko, né? Que depois se apresentaria como uma pirata espacial, né? A mais procurada por todo o universo. É que, para entender no contexto do... E isso é comum entre todas as séries Tenshi. Isso é comum entre todas as séries Tenshi, tá? Seja canônica, seja que o pessoal menos gosta, ou seja que o pessoal gosta. Que é no caso, né? E as outras 20. Em todas as outras. Em todas as outras. É a mesma coisa. A Terra fica no limbo do universo. A Terra é um dos poucos planetas habitados que existe no limbo do universo. Numa parte muito distante. Extremamente distante. Então, entre todas as séries Tenshi Muyo, esse é o único ponto que realmente é de encontro. A Terra está no meio do nada. O planeta Terra está no meio do nada. Inclusive, tem tanto que nem tem o Tenshi. Então, esse é o ponto. Exato. E outro ponto interessante a ser dito também é que lá na série Tenshimuyo Ryoki, que é canônica, Inclusive, os guardiões da Eka, da Princesa Eka, falam dentro da nave que é o seguinte: este é o planeta colonizado número 522676, Terra. Tipo, planeta colonizado. É como se as pessoas tivessem vindo de outros planetas e os seres humanos e colonizado a Terra. Mas enfim, deixa isso pra lá, né? Faz sentido da história. Dentro do universo de Shimui pode fazer sentido, realmente. Né? Como você falou, é uma exploração mais fantasiosa do universo em si. Não é algo tão realista quanto o Chukyodai, é algo mais fantasioso. Mas vale a pena ser aqui citado. E durante assim, toda a saga de Tenchi... Existe teorias de que a gente ouve espaço, né? Existem. Fato. O que eu ia dizer é que dentro de Tenchi Muyo Universe, a gente conhece numa primeira metade dos episódios toda uma festa, o pessoal se conhecendo, aquela festividade que parece que nunca vai acabar, que é quando desce a Princesa Eka, depois desce a Princesa Sasami buscando a Eka, aí chega a Miyoshi, não, a Miyoshi chega junto com a Ryoko, perdão, depois a Eka, depois a Sasami. Que a Eka vem mesmo, aí... não lembro. Não, a Eka vem porque ela vê um pedido de resgate, que a Miyoshi solta sem querer com aquele cubo dela. É um pedido de resgate que a nave dela acaba detectando. A Kiyomi é policial espacial, ela vem atrás da Ryoko. Por isso que não, não, ela vem pra recuperar a Miyoshi. Ela vem pra recuperar a Miyoshi. Porque dizem desculpa, eu falei Yomi, mas queria falar Miyoshi. Miyoshi vem pra Terra com a Ryoko, que ela é policial. Tava perseguindo a Ryoko, a Ryoko, isso. Era outra fumacinha. Isso, era outra fumacinha, era Miyoshi. E na sequência, depois, então, primeiro Ryoko e Miyoshi, depois a Eka, depois Sasami, aí vão averiguar o duende na caverna, o duende da caverna é o Ashu, aí depois desce a Kiyomi, gosto dela pra caramba, aí depois desce a Kiyomi, que vem atrás da Miyoshi, que todo mundo dizia que estava morta, ela acaba lutando contra a Ryoko, aí todo esse tempo de festividade, ocorrem os episódios bacanas, cheio de situações interessantes, situações legais, aí tem a série de 3 episódios, Aventuras no Tempo e no Espaço, que é uma série de ligação, uma ponte, esses 3 episódios, entre a parte das festas... É uma loucura viajada essa série, né? Exato. Esses 3 episódios são a ponte entre o início de lazer e o fechamento de drama e ação. Tá? É o elo. Esses 3 episódios servem de elo, de ponte. Aí a segunda metade de Shimui é a parte mais séria. Por quê? A Eka está sendo acusada de conspiração, que ela orquestrou um golpe de Estado contra a família real Jurai, da qual ela faz parte, e é a primeira na linha de sucessão. Por isso que ela tem constantes reuniões de casamento, como é dito no início do anime, e que isso desgasta ela, que ela não tem um tempo para ela, não tem um tempo de lazer, entre outras coisas. Mais tarde, durante essas aventuras no espaço, eles acabam descobrindo que o novo imperador de Jurai se chama Yosho, que Yosho é um guerreiro antigo, que foi parar no limbo do espaço e não sei o que, em outra parte do espaço, e acabou voltando para assegurar o seu direito ao trono. Isso deixou a Eka confusa, a Sasami confusa, e inspirou um certo olhar de desconfiança no avô do Tenchi. Por quê? Porque na série Tenchi Universe, o avô do Tenchi é, na verdade, o guerreiro Yosho. Ele é o legítimo herdeiro do trono real da família de Jurai, do planeta Jurai. Só que ele preferiu se esquecer do trono, se esquecer das obrigações de uma família real, de certas lembranças que não poderiam ser guardadas, de ter uma vida um pouco mais tranquila. Então, após uma longa e exaustiva viagem, segundo ele mesmo conta depois, ele acabou caindo na Terra, onde resolveu fixar raízes e criar família. Uhum. Assim, todo o drama, tudo aquilo que é orquestrado em Tenchi Universe faz inúmeros sentidos dentro do escopo do anime. Mas tudo ali faz sentido. Todas as pontas de ligação fazem sentido. Inclusive e eu o vou fato dizer dos caras adorarem Star Wars, porque puta quanta referência tem. Tem bastante referência a Star Wars. Meu Deus do céu. Muita referência a Star Wars. Isso torna o anime bacana. Isso torna o anime muito mais bacana do que ele já demonstraria ser. E não a menos, cabe aqui um belo spoiler do final de Tenchi Universe, a Ryoko, ela ganha inúmeros pontos de satisfação, até por parte das pessoas que, porventura, não gostem tanto assim da personagem. Porque ela demonstra coragem, Ela demonstra coragem, ela demonstra garra, ela demonstra determinação, mesmo estando extremamente ferida, mesmo tendo que levar o Tenshi para salvar uma outra mulher, que no caso é a princesa Eka. E ela e a Eka sempre disputando a atenção do Tenshi, coisa e tal, e por aí vai. Assim, tem um pouco de harém o anime, tem um pouco de efeito eti, que era muito comum naquela metade dos anos 90. Em lado positivo, o Tenshi Universe tem menos eti do que o Ryoki. O Ryoki tem mais. Por ser o VA, eles liberam mais geral. Tipo, a Ryoko parece nua muito mais Tenshi, vezes. E o Tenshi Tóquio não tem quase nada de eti. E o Tenshi Tóquio não tem quase nada de eti. Quase nada. Mas é insuportável. Pra dizer a verdade, não tem nada. Pra dizer a verdade, não tem nada o Tenshi Tóquio. Mas é insuportável. De Eki não tem nada, né? Deixar bem claro, de Eki, Tenshi Tóquio não tem nada. E também não tem nada de roteiro, tem nada de um monte de coisa. Vamos falar de Tenshi Tóquio outra oportunidade. Eu sei que é uma vai chover reiterismo, vai chover reiterismo, né, quando eu for falar. É terrível. Tenshi Tóquio é outro momento. Mas em algum momento eu vou falar de Tenshi Tóquio, vou me dedicar a falar de Tenshi Tóquio em algum momento. Assim, no geral, eu trouxe esse anime porque ele casa com a temática do cast. Porque senão não poderia trazer, o Evilás iria vetar, porque o tema é dele. Porque as divisões do anime são muito coesas entre a festa, a ponte e a ação com drama. Os personagens, eles vão crescendo gradativamente, todos eles, até mesmo o pai do Tenshi, todos eles vão crescendo gradativamente no anime, alguns mais, outros menos, obviamente. A minha personagem preferida é a Princesa Sasami. E meu eterno chip, por mais errado que seja, sempre, assim, pra mente de alguns é errado, mas enfim, seria Tenshi e a Eka. Tá? Mas Tenshi e Ryoko, eu sou obrigado a dizer que é um negócio que combina mais por tudo que a Ryoko fez no anime. Por tudo que a Ryoko mostrou ser durante o anime. Tá? Tem quem shipa Tenshi e a Kiyone, porque a Kiyone é certinha, é ajeitada, é responsável. E que ela seria uma mulher, e por ela seria uma mulher ideal para ser esposa do Tenshi, vendo dessa forma. Agora, a Miyoshi é uma personagem que... Tudo bem que ela e o Ashu são apaixonadas pelo Tenshi na série canônica, mas em universo elas não têm esse sentimento. Mas aquela... Tipo, elas são meio forçadas, assim, tanto a Miyoshi quanto a Ashu nesse lance. É tipo, todos os personagens têm que gostar do Tenshi, porque não é um negócio, uma representação longa. As outras, sim. Assim, a Kiyomi também não. A Kiyomi, na verdade, nem gosta do Tenshi. Isso realmente é forçando isso em barra de fã. Mas... enfim, Eu tô falando... Quando você fala em chip, é vontade dos fãs. Porque o anime do anime tem chip. Tem chip do Tenshi com a Sasami, pelo amor de Deus. Então tá aí. Sim, eu conheço pessoas que chipam o Tenshi com a Sasami, inclusive. Essa é uma criança, viu, pessoal? Só pra avisar, tá? Depende, né? Tem um momento que ela fica adulta, né? Então... Não, é sim, mas na verdade quem fica adulta é o espírito que dá a vida, que dá uma nova vida pra ela no Tenshimu e Ryoki, na série canônica, né? Enfim, de toda forma, vale outro spoiler aqui, só pra você saber que nas outras séries Tenshi, que continua os OVAs, a Sasami é uma deusa, obrigado. Tanto ela quanto a Ashu, são duas deusas, ela e o Ashu. Tem tanta coisa de Tenshi que não fica, né? De toda forma, Tenshi Universo é um anime mais do que indicado. É um anime cuja o trabalho de dublagem brasileira... É claro que eu vi durante muito tempo só com a versão brasileira, né? Anos e anos, graças à internet, muitos anos depois é que eu fui ver a dublagem japonesa. Então, não sei se é por estar acostumado com a nossa ou não, mas a dublagem brasileira eu acho muito boa, além da média, para Tenshi Universe, muito boa mesmo. Gosto dos personagens, gosto da trama, é tudo bem elaborado. E, por tudo isso, eu me sinto grato em trazer esse anime aqui para esse Kyodai Podcast. Obrigado. Pois comentários? Eu gosto de Tenshi Universe. Não é meu preferido, eu prefiro Tenshi Ryokin. São as únicas coisas boas, pra minha opinião, desse universo. Tem muita coisa, tem universo paralelo pra caralho, né? Tem o universo do Mahoushou e da Sasami, tem o Dual Paralelo Works, que é um dos piores anime que eu vi na minha vida. E tem os filmes. Tem o Tenshi GXP, que é impossível de terminar aquele negócio. Não, o GXP é uma falha. O GXP, inclusive, é o Tenchi sem Tenchi, tá? Que o pessoal tava não, o Tenchi aparece, só que ele não é nem de longe o personagem principal. Não é o protagonista, não é nem né? De longe. O protagonista é o... Ele não é protagonista. É o primo, é o garotinho é lá, azarado. Ele é uma coisa, Tenchi. É sobrinho. Né? É um sobrinho. Parente distante do Tenchi, que é um azarado do caramba. Tudo que ele faz é errado. Isso é insuportável, meu Deus do céu. Vale aqui citar rapidamente mais os três novo, filmes né? de Tenchi. Os Tenchi mais novos também, que não são muito bons também. É, os três filmes de Tenchi Muyo, que é o Tenchi Muyo in Love 1. Ele é uma série que pega muito do Tenchi Universe. Então, quem quiser tratar esse filme como uma pseudo-continuação de Tenchi Muyo Universe, não está errado, tá? Não está totalmente errado. Aí tem o segundo filme, que é A Filha das Trevas. Ah, que é Tenchi Muyo e a Fila das Trevas, e bebe bastante de Tenchi Universe também, tá? E o terceiro filme, que é Tenchi Muyo in Love 2, que não pega nada de nenhuma das séries exibidas na TV, ele parece um outro universo à parte, em que aparece o Tenchi, em Tenchi casado com outra moça, que nunca apareceu antes, e que a Eka Ryoko ficou tentando entender o porquê que o Tenchi se casou com essa moça. Aí se descobre depois que ela queria pegar os poderes do Tenchi, não sei o que, e por aí vai. Né? Ah, me Mas lembro, é uma eu vi esse filme. Eu vi esse filme, olha aí. Você viu? Vi. Que o Tenchi tá de cabelo longo, inclusive, cabelo, lembro, cabelo amarrado. Lembro. Né, tipo, são filmes... É que primeiro, é muito confuso a forma como o Band Kids exibia Tenchi Muyo. Era muito confuso, cara. Tudo bem. Não só Tenchi Muyo, né? Mas enfim. Mas eu acho que as outras coisas até que eu achei boa, assim. É o Hazard, eles passou só, só o Anders, né? O que já valeu a pena por si. É, eu, né? gosto mais do OVA, mas eu gosto. O Anders é melhor porque ele é mais complexo, né? Tem coisas mais legais. Mas eu admito que pela narrativa mais curtinha, mais concisa. Eu gosto mais do OVA, que tem mais a ver com o mangá, né? Entendi, entendi. Mas eu gosto do Anders também. É, afinal, o Anders me apresentou a melhor risada de vilão de anime de todos os tempos, que é a risada de Nine, que é maravilhosa. Mas devo admitir que as melhores caretas estão em Tenchi Muyo XXP. E tem um pessoal lá da Galáxia Policial e da família e dos guerreiros de Jurai, tem uma cidadã lá que faz umas caretas que, sinceramente... Só Deus na causa. É impossível ver esse negócio. É, mas enfim. O André, você viu o Tenchi Muyo? Tanto vi, né? Mesmo época que deu um bozê. Sim, né? Eu vi. Acho que foi a primeira vez que eu fui apresentado esse conceito meio que de meta-personagem, né? Que é um personagem que tem vários personagens. Exato. Mas tem várias versões, né, do Tenchi Muyo. Né, eu me lembro muito da Ryoko, né, Pirata Espacial, e eu gostava mais da Eka também. Eu achava mais legal a Eka. Eu sempre achei a Eka, apesar de que eu menos gostava de todos. Mas enfim. Assim, tem Tenchi em Tóquio pra salvar a Eka, né? Porque Tenchi em Tóquio... Tá bom, enfim. Não, Tenchi em Tóquio tem a Sakuya, pelo amor de Deus. Não que ela seja uma pessoa má, mas a Sakuya acabou roubando o coração do Tenchi, mas enfim. Ela é uma pessoa má, ela destrói o roteiro desse negócio. Não, ela tá inserida no roteiro Tenchi Tóquio, ela não destrói. Ela é a parte do roteiro Tenchi, ela não destrói. Mas que caramba. É horrível. Assim, esse anime me deu tanta raiva na época que eu vi. E eu nem era fã de anime de romance. Mas esse anime fez eu pensar, porra, dá pra ser melhor, hein? Hoje em dia eu gosto bem mais de anime romance do que aquela época. Mas aquele anime, meu Deus do céu. Ai, ai. Tem muita gente que pensa igual a você, tem muita gente. É isso, pessoal. Continua então, André, por favor. Também é isso, né? Também assim, que alguns cartoons americanos, com a necessidade de meta-personagem de alguma forma, né? Mas né, o anime que trouxe isso bem foi bem interessante, né? Gostava mais da Eka. E é isso, né? Eu nem me lembro tanto assim do detalhe, tem muito. Não foi assim dos meus animes favoritos. Mas foi uma experiência legal na época. O meu anime favorito depois de Dragon Ball Z, né, no Band Kids, era Bucky, né? De Bakugan. Não era o Hazard? Eu achava que era o Hazard. Não, eu gosto mais de Bakugan. Mas de Bakugan é um que eu sempre fiquei triste que não, né, tinha continuação. Era Jibakukun o nome original. Isso que eu tô falando, de Bakugan. Eu fico muito triste que ele não tenha continuação, mas, enfim. É que o Hazard Eu ficou gostar serei mais uma depois, grande assim. criança. Vou me tornar uma grande criança e serei o dono do mundo. Ah, ok. Né? Chama, o rapaz, protagonista chama todo mundo de escravo. Ele, em Mas sala de agora. aula, se ergue. Meu nome é Buck e vocês serão meus futuros escravos. Ah, ok. Mas ó, eu acho o conceito dele muito real. Ele era pra ter uma segunda temporada, não é? Que pena que não teve, cara. Existia esse rumor todo grande sobre ter uma segunda temporada de Bacama, mas nunca foi pra frente. Enfim. Bom, Evelásio, só falta tu, então. Vai lá, Nobre. Só falta tu falar o teu nome. Então vou eu, né? Então, enfim, né? Como deu pra ver aí, Nininha. Existe em universo tem um pouco de ópera espacial, mas em geral, ninguém aqui foi muito no tema. Eu esperava, então, como eu disse, né? Se eu botasse ópera espacial, ia dar merda. Ia dar só problema, ia ser complicado. Então eu quis trazer um tema que podia explorar mais coisas, o pessoal podia brincar mais, porque anime gosta muito de brincar com espaço, e muitos conceitos, né? Muitas propostas diferentes, né? Mas eu quis ir pro meu modelo mais tradicional, então. Provavelmente a maior ópera espacial de todos os tempos dos animes é o Ginga e o Densetsu, né? Eu vou trazer a série mais nova, porque eu acho que a série antiga ela é meio complicada, assim. Eu não acho que ela é tão boa, por causa que o ritmo é mais lento, né? Apesar do impressionante que é. Então, o Ginga e o Densetsu, a The Legend of Galactic Heroes, né? Ele é essa série que ela começou com uma história muito específica, né? Era muito para um público, porque ele era muito baseado nas óperas espaciais clássicas e muito baseado em conceitos de jogos de guerra, né? Então ele brinca muito com as ideias das táticas de guerra. E ela vai se tratar dessa história, que ela vai ter sempre essa visão de dois lados, né? São dois impérios, de certa forma. Na verdade, não são dois impérios, porque não é império os dois. Deixa eu pegar aqui. Eu sempre esqueço o nome dos protagonistas. Ele vai ter essa disputa entre dois grupos, né? Que o grupo do Yang Wenli, né? Que é um protagonista, que ele é um rapaz de 29 anos, né? Que ele é um militar que ele é muito bom em conceitos estratégicos, né? E ele faz parte da Aliança Livre dos Planetas, que ele está em uma guerra espacial constante contra o Império Galáctico, que tem por seu lado, como seu protagonista, o Reinhard von Lohengrin, né? Que é outro jovem que também ele é muito habilidoso, é muito inteligente. E que ele acaba assumindo ou subindo nos cargos muito rápido até chegar em Imperador Galáctico, né? E um dos grandes empecilhos para que o Império Galáctico domine o universo todo é a Aliança Livre, né? E muito por causa do Wenli, que meio que a ideia é ter essas duas forças antagônicas, esses dois gênios militares disputando entre si. E ao longo disso você vai entendendo todo esse conceito dessa história espacial e quem são essas pessoas e o que está por trás delas. E óbvio, vai ter muita relação com a Segunda Guerra Mundial, né? Tem muito a brincadeira. Brincadeira, não é? A ideia da exposição da Segunda Guerra Mundial, né? O Império Galáctico, ele lembra bastante o fascismo e também eu diria que mais o fascismo até japonês do que o fascismo alemão, apesar de ter muitas referências a Alemanha nazista, né? Enquanto que o Império seria a aliança, né? O grupo contra os nazistas, né? Principalmente pegando ali o grupo dos americanos, apesar de o Yen Li, né? Claramente o nome dele vai ter uma referência mais à chinesa, mas tem por isso que eu tô falando que tem muito essa ideia do fascismo japonês, da briga aqui muito ferrenha entre China e Japão, né? Mas que, obviamente, até pela parte visual, vai explorar também essa parte da Segunda Guerra na Europa. E é todo um conceito sobre como esses impérios funcionam e como qual, por que que um lado é de um jeito, por que o outro lado é o outro? Porque apesar de ter todo esse aspecto de arquétipo de guerra, de certa forma, os dois têm problemas de corrupção, os dois têm, são grupos que eles são complicados, os dois heróis, teoricamente, eles são. Eles têm antagonistas dentro dos seus próprios grupos, né? E têm perspectivas positivas, em certa forma, que esses heróis trazem, enquanto que, ao mesmo tempo, também tem perspectivas negativas pela forma como, principalmente, o Reinhardt acredita que a única forma de liberar o universo, que é tendo esse líder maior e tal. Então é muito interessante todas as características e os detalhes. Tipo, e a série original de OVA, ela é extremamente longa, o que é um absurdo para um OVA, assim. Séries de OVAs, para quem não sabe, talvez alguém seja novinho, novo, Carlyle, e não conheça esse conceito, né? Mas OVA é o Original Video Animation. Ali nos anos 80 e Isso. 90, principalmente, começou nos anos 70, mas provavelmente 80 e 90, existia um conceito muito forte de lançamento de animes direto para vídeo, quando o home video ele era mais forte, né? Durante muito tempo, a venda de home video era um dos grandes pilares da indústria japonesa, junto com o merchandise, obviamente, e tal, de outras coisas, mas um dos grandes pilares era a venda de home video. Tanto que durante muito tempo a gente via o sucesso de um anime ou o fracasso de um anime pela venda de home video. Hoje em dia até tem home video, mas não dá para dizer que isso marca um sucesso ou fracasso, principalmente por causa dos streams, né? Por causa de toda a exibição via internet, merchandise e tudo mais. Mas durante muito tempo, ali até meados dos anos 2010, 2015, talvez, o home video era muito forte. Mas especialmente em anos 90 e 2000, existia muito esse conceito de que você conseguia conseguir dinheiro para produzir animes só com a venda de home video. Então surgiram essas séries, esses OVAs, que eram séries em que se explorava coisas que fugia do mainstream, né? Fugia do padrão. Então tem muita coisa que vai muito além, né? Às vezes até com cargas mais pesadas ou cargas mais eróticas, para trazer atrair um público de nichado, mas que gostava de comprar esse tipo de material. E Gurren Lagann ele floresce nesse meio, né? Que ele acaba tendo um nicho de fãs muito grande, né? Que fez a série prosperar. Ele foi uma das grandes obras que conseguiu se dar bem por causa dos OVAs, né? O Record of Lotus War, entre outras séries que a gente conhece, também vieram muito desse mercado. E ele, a diferença dele para muitos outros é o quão longevo essa série era. Essa série, geralmente séries OVAs, tem lá seus 10, 12, 4, 5 episódios. Nunca passa muito disso aí, né? Nunca tinha conceito muito. Porque, queira ou não, é um grupo financiando um anime que é uma parada cara para se fazer, tentando conseguir dinheiro à base da venda de home video, que por mais que desse dinheiro, não era, né? Se você tem um grande grupo por trás, não era isso tudo. E o Gurren Lagann, ele tem. A série original tem lá bagatela de. Deixa eu ver aqui. É porque ela tem uma série e ela tem uma continuação ainda. O Gurren Lagann, ele tem nada mais, nada menos que. Cadê aqui? 110 episódios. Para uma série de OVA é um absurdo. Absurdo esse negócio de 110 episódios. E como eu disse, ele tem uma continuação ainda. Ele ainda tem uma série continuação. Ele tem alguns filmes e continuações. Então, a continuação acho que tem volta de 40, 50. Eu não lembro. Não tem, tem bem menos do que a original, né? Mas é uma série que ela é muito anos 80, 90. Então ela tem uma estética muito própria, ela tem um conceito muito próprio. Só que ela tem um ritmo muito anos 80 e 90. Que é isso, talvez dificulte um pouco. Não que a série mais nova, que eu estou falando, ela não chega a ser super rápida, avançada. Mas ela tem um ritmo um pouco mais bem pautado, né? Então surgiu, né, desde 2018, esse lance de trazer de volta o Gengen Odai 7, agora com grandes produtoras por trás, em formas de filme, né? Então, eram filmes compilados, que depois geralmente viravam séries, né? Então você consegue ver por streams em formatos de temporadas de série, mas eles eram lançados originalmente em filmes compilados. E desde 2018 teve três ou quatro séries já de Gengen Odai 7 para contemplar essa história também que tá no que corresponde à primeira série e também corresponde aos livros que tem e tudo mais. Enfim, né? Eu não vou indicar a série antiga. Se você quiser ir lá atrás e tentar conferir, ótimo, vá por sua conta e risco. Eu vou indicar a série nova. Para quem é fã viciado em Gengen Odai 7, a antiga é a melhor. Eu particularmente gosto mais da nova, mas vai de gosto. Eu acho a série nova, ela atualiza a série de um jeito muito legal e muito bem específico. E para mim ela é tipo a obra de. É uma das obras de space opera e conceitos de gerais relacionados a histórias de. A grandes histórias espaciais quase perfeitas, assim. Então, é uma série. Ela tem seu nicho, ela não é uma série tão popular que qualquer uma pessoa para si, como eu falei do Chukyodai. Mas para quem gosta dessa pegada espacial, é uma série quase obrigatória, né? Seja original ou a continuação. Então, eu indico demais essa série e é isso, né? Vão atrás de Gengen Odai 7. Não sei se alguém mais viu, né? A Rafa viu, né? Mas a Rafa saiu, então. Eu não vi, infelizmente eu não vi. O André também Para não viu, né? opinar fica um pouco complicado. Wesley? É o Wesley, não é o André? Wesley. André? Oi, né? Esse anime não vi, né? Pareceu bem, assim, uma história bem complexa, bem curiosa, né? Tipo, um anime numa proposta que deve ser semelhante, que eu quero que vai ser mencionado aqui. É o que aqui foi conhecido como Patrulha Estelar, que é o É, eu ia Space falar. Battleship Yamato, Eu vou falar do Yamato, não né? do Yamato original. Apesar de sim também ser bom. Pois é, né? É uma outra pegada, assim. Eu não vi muito anime nessa pegada, né? Mas eu sei que tem, né? Que tem isso, tem toda uma dinâmica interessante, né? Mais uma vez, eles acabam pegando palavras reais, com conflitos reais, né? Sempre tem algo a dizer sobre a vida real, né? E é isso. A parte de estratégia é uma parada surreal, assim, pra mim. Pra mim é de longe o melhor nesse aspecto. Tem alguns animes que fazem isso dentro, fora da perspectiva espacial, tá? Eu acho que são poucos. Eu acho que, por exemplo, numa perspectiva ainda com robôs. É porque esse não tem robôs, né? Mas tem naves, né? Mas as ideias de robôs tem o Ganda Seed, tem o Code Geass, tem na perspectiva. É na perspectiva de ação, mais exército. Tradicional de fantasia, meio que fantasia, na verdade não é fantasia porque ele não tem outra espécie de fantasia, mas numa espécie meio europeia tradicional tem um Alderaanin, mas tem pouquíssimos assim que tem essa ideia dos confrontos de personagens super inteligentes que estão na frente. É muito foda isso, eu acho muito legal. Posso dizer até que Death Note tem um pouco disso, né? Essa ideia de também a briga entre dois grandes intelectos e tal, dentro do conceito, apesar de que não tem a parte de exército. Eu me impressionava muito com isso em Death Note, né? Até ver que tinha uns furos, assim, não é uma coisa super Death Note eu acho que impecável, é né? mais furada do que essas outras. Ah, mas. Mas tem seu mérito também, eu acho legal esse tipo de série, de disputa de duas grandes mentes e tal. Mas enfim, então é isso. Gengen Odai 7 é a minha escolha. Vamos para aquele momentinho rápido aqui. A gente vai falar um pouco sobre as outras escolhas de tema. Então, vamos começar aí pelo André, né? Rafa já falou, vamos agora para o André. Vai ser você e o André daí, Avelazo, porque eu não pensei em outros animes para citar rapidamente, não. Olha só. Vocês dois. Sim, né? Pra mim, por acaso, você está tranquilo dizer alguma coisa, né? Eu em Gundam Wing, né? Uma das possibilidades que eu tinha pensado de animes, né? Que entra nesse espírito da coisa, vamos dizer. Também, né? Eu mencionei que tem o Yamato, né? Se fosse mencionar, ia ser e bater o recorde de anime antigo, pra eu falar, porque o Yamato, né? Que tem aqui a jornada de 74. Né? Seria mais antigo do que o Akira, né, que eu mencionei em outro podcast. E eu pensei em mencionar também Planetetes, né, um anime que eu pensei em escolher. Planets. Isso desse mais Planets. Tempo. É Planets, né? Planetetes. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. É, certo, parece muito, mas é Planets. É, isso. Planets. Só como isso que pode variar, velho. Você pode confundir, porque tá em tese, mas é isso mesmo, é isso mesmo. E é isso, né? Um anime que eu pensei em mencionar, se demorasse mais o podcast, eu ia escolher esse, né? E é isso, as menções. Planetes, cujo autor é mais famoso por causa de um outro animezinho que já apareceu várias vezes aqui, que se chama Vinland Saga. Só pra avisar. Meu autor, hein? Okay. Então minha lista aqui, eu vou ser bem rapidinho. Então, já que eu falei do Vinil no Inset, outro anime que é muito parecido, né? O mangá, ele vai mais, infelizmente não terminou, parece que o autor morreu, se eu não me engano. Que é uma adaptação, na verdade é a novel, né? O autor morreu, e aí não chegou a terminar. E o anime é baseado meio que no mangá, que é o Titania, que ele tem uma pegada meio bastante parecida com a do Gingen Undersetsu, também é especial espacial, também duas mentes brilhantes lutando, tem todo esse aspecto. O André falou do o Tio Sekai Yamato, eu vou trazer a versão também remake do Yamato, que é o Tio Sekai Yamato 2199, que é maravilhoso também, é maravilhoso, é outra também atualização do aspecto da obra antiga, que é fantástico, assim. Ele tem uma pegada diferente do Gingen Undersetsu, porque ele é mais uma odisseia espacial, né? Então é uma grande viagem que tá acontecendo, que o conceito é que a guerra tá para ser destruída, né? Tem esse império alienígena que tá atacando a Terra não tem como vencer, só que eles recebem meio que uma mensagem de um outro planeta, quando ele descobre meio que o corpo de uma mulher alienígena, que diz que se eles forem para, se eles conseguirem fazer uma viagem até esse planeta, eles vão, lá eles vão conseguir dar um jeito de fazer dar uma, vamos dizer assim, uma esperança para a humanidade conseguir florescer, né? Então acaba que essa galera parte nessa viagem, a gente meio que acompanha toda essa viagem, todos os pormenores dessa viagem. É muito interessante, assim. E o final da viagem, da primeira saga, eu acho, é uma das coisas mais brilhantes, assim. Se você não sabe, não saca, você acha, é fantástico. Porque o destino final é um lugar muito particular. E aí ele tem as continuações e tal. Do mesmo jeito que o Yamato original também tem continuações. E por aí vai. Uma série da Netflix, que muita gente não vai muito além por causa do que é uma série toda CGI e tal, mas que eu acho fantástico também, é o Exception, né? Que ela vai meio que nessa busca também de a humanidade indo tentar terraplanar outros lugares para poder sobreviver, né? E aí ele foca muito numa equipe que tá nessa nave, e aí acaba que tem uma criatura nessa nave junto com eles, e eles vão tentar lidar com essa questão da criatura enquanto a nave tá indo em direção ao planeta, o destino, que vai ser o novo lugar, novo lar da humanidade, e se eles não chegarem lá, a humanidade vai estar perdida, e aí começa a ter toda uma questão sobre quem que é o verdadeiro monstro, se isso é essa criatura, ou as pessoas que estão dentro da nave. É muito interessante, muito interessante. É uma história curtinha, tem na Netflix 8 episódios só, eu gosto demais. Falar aqui, Sidonia no Kish, outra série fantástica também, também sobre humanidade, indo pro espaço tentando sobreviver. Mas é outra série que Eu acho que pra quem gosta de série espacial é um prato cheio. As duas temporadas são muito boas. Eu acho que ainda tem no Netflix, né? Eles eram da Netflix originalmente. Enfim, gosto demais. Talvez às vezes seja estranho um pouco do visual, também um visual meio CGI, que é o Polygon Studio, ele é meio que especialista nisso. Mas tudo é muito bem feito, é muito bem montado. A trama é muito maneira, então vale muito a pena. Se cair num show, não vou falar muito, mas eu gosto muito da primeira série, eu não vou chegar a ver as continuações. Mas é outro que também acaba tendo a relação dos humanos com a raça alienígena. E é muito interessante também. Desses todos que eu falei, eu acho que é o mais fraquinho, mas eu gosto bastante da primeira série. Dizem que as continuações também são até melhores, mas eu não cheguei a ver. E por último, acho que a última menção tem que ser para mim de Oritsu Chun Honemi Mais no Tsubasa, que é um filme, eu não sei se vocês viram, que é o Royal Space Force, The Winds of Honemize, que ele conta a história do primeiro ser humano a ir ao espaço. Uhum. Na verdade, o primeiro ser humano a fazer uma viagem de circular na Terra, né? Tipo, entrar em órbita em relação à Terra e voltar, né? Que é toda a história desse russo, obviamente tem uma parte mais fantasiosa no meio, mas ele conta toda essa história do russo, né? Que foi o primeiro aí ao espaço, nesse sentido, né? De, obviamente, ir à órbita da Terra e voltar, né? E é muito legal, assim, o contexto e tal. É um filme ali dos anos 80, acho que é 87, que eu acho tudo muito maneiro, assim, muito maneiro mesmo. Pra quem gosta de anime falando sobre espaço e tal, e ele é bem pé no chão, né? No caso, ele vai tratar sobre espionagem, vai tratar sobre várias questões da dificuldade, de como vai, de como essa missão é quase uma missão suicida, né? Porque ninguém... Porque, bem, é o primeiro, né? Ninguém sabe se vai dar certo. Esse cara vai conseguir voltar, não sei o quê. Cara, é muito interessante. Gosto demais de Ronen Nice. E é isso. Então, vamos aqui para os recadinhos do padrinho. Ok, vamos então para a 122ª edição da sessão Recadinhos Padrinho, com dois recados bem rápidos, tá? O primeiro deles é para fazer uma graça aí para nossa comentarista VIP, que é a escritora, né? Porque é Detective Conan. E o anúncio é bem singelo, né? Direto no ponto, eu diria. Trata-se de um projeto comemorativo aos 30 anos do lançamento de Detective Conan, né? Vai ser um concerto especial, né? Esse concerto especial será realizado em janeiro de 2026. Tem um vídeo promocional no YouTube, tem um cartaz, também já oficial. E tudo que foi liberado é isso. Vamos ter um concerto especial em homenagem aos 30 anos de lançamento da saga Detective Conan. Vale lembrar que no Japão não é algo exatamente novidade, né? Algo supressivo, jogos, animes, entre outras mídias, serem presenteadas ou relembradas com concertos que neles são entoados músicas temas de suas respectivas séries. Então, com certeza, Detective Conan vai ter algo assim, muito bacana. Mas vai ter um anime também, né? Pelo que eu tô vendo aqui. E vai ter um filme também. Vai ter um filme especial pra Detective Conan desses 30 anos. Mas não foi nada divulgado além disso. Uhum. Não foi nada divulgado além disso. Só que vai ter esses dois pontos. Além disso, mais nada. Então, quem é fã de Detective Conan... eles vão anunciar nos próximos dias, com certeza. Semana já anunciam toda a carrada de coisas, do que se trata e tal. Com certeza que vai ser o filme visto do Japão em 2025. Ah, eu não tenho dúvida. É porque, pra quem não sabe, né? Todo ano sai um filme de Detetive Conan e geralmente é um dos filmes mais vistos do Japão. Um especial de 30 anos. Difícil, não sei. Detetive Conan tá pros animes e pro cinema japonês, o que o Dragon Quest tá pros jogos. Com certeza. E a segunda chamada é sobre o início de produção para um anime que será trabalhado pela Wit Studio, tá? É, e o nome desse anime é Agents of the Four Seasons, Dance of Spring. É uma obra escrita por Kana Akatsuki. Akatsuki Kana, né? Que é a mesma de Violet Evergarden. Então, o inverno já foi a única estação do mundo, mas tal existência era solitária demais para suportar, e por isso criou a primavera para amar. Em pouco tempo, a Terra desejou mais tempo para descansar no ciclo, e o verão e o outono nasceram. Aqueles que carregam o ciclo são chamados de agentes das quatro estações. Inagiku, a agente da primavera, desapareceu desta Terra há 10 anos, levando consigo a estação da primavera. Agora, após dificuldades incríveis, ela retornou para restaurar o ciclo ao seu estado natural. E, como no mito transmitido desde o início dos tempos, ela envia seu amor ao inverno. Ou seja, teremos um pequeno conto aqui, uma fantasia nessa obra. Já tem um trailer disponível no YouTube. No Twitter, antigo Twitter, atual X, foi feita uma arte. Está em amostra uma arte especial, o anúncio de produção desse anime. E confesso que me bateu uma curiosidade, viu? Não é um negócio que eu esperava. Se eu falar que eu esperava, eu estaria mentindo. Nem fazia existência, ideia da existência dessa obra, porque eu leio pouco mangá online, pouca nova online, enfim. Mas gostei. Do pouco que eu vi do conceito aqui, eu gostei. Só não tenho a mínima ideia quando vai ser exibido esse anime, pra quando ficará pronto, mas gostei. Quer dizer que me atrai. Eu gosto muito do roteirista desse anime. Acho que é, não, ah, acho, sim, acho que é da roteirista desse anime. Que é da roteirista. Ayumu Hisao. Eu não tô falando, não da criadora da série, mas da roteirista mesmo. Uhum. Que é Ayumu Hisao. Pode ser um negócio bacana de ver. Pode ser. Mas enfim. Essas então foram as duas chamadas para essa edição da Recadinhos do Padrinho, que encerro neste momento. Ok. Então vamos para as considerações finais deste podcast. Então vamos lá, né? André, suas considerações finais? Mais uma vez, agradecer. Né, foi muito legal passar de Dragon Ball Z, tentando colocar uma perspectiva diferente, né, meu anime favorito, né, tive que falar aqui de cabeça, né, mas eu tinha visto muito Dragon Ball Z no passado, a gente teve ainda, assim, eu vi uma pesquisa rápida que parece que essa questão da linguagem era meio começo narrativo, mas enfim, pode não ser, mas é meio que, no público é meio negligenciável, né, a dificuldade dos aliens de se comunicar. Depois ele fala com todo mundo e deixa pra lá esses nos outros séries. Pelo menos assim, pro público é meio que negligenciável, né? Assim, não vou botar a mão no fogo que não tem alguma coisa, mas acaba sendo negligenciável. Sala do tempo, e tinha gente que já existia desde cedo. Muito legal, né, falar disso, né? Espero que tenha encaixado de forma legal, né? A questão de enfocar o espaço aqui. É um tema muito interessante que eu acabo não vendo tantos animes sobre, né, foi legal ouvir, né, o Los Angeles também falando sobre, discutir um pouco, né, sobre exploração espacial aqui, né, espero poder estar com todos na próxima, e é isso aí. Carlinho? Agradecer a todo mundo que escutou ao vivo depois do podcast ter sido lançado. Lutam lá as chamadas da iniciativa Kyodai nas redes sociais, que tem como trabalho principal o Kyodai Podcast, que é levado adiante pelos blogs parceiros Animecote e Netoin. Aquele abraço para todo mundo que nos escuta, que nos escutou e que continuará nos escutando. E a gente se fala daqui a 14 dias com a nossa singela análise do início da temporada de abril. É isso aí. Isso sim, pessoal. Também queria agradecer a todo mundo que está aqui, né? Visita o Discord de Opinando para conversar conosco. Para discordar naquele lugar lá, só discordem lá, obrigado. Para isso também. Todo domingo a gente tem call de animes, né? A gente começou agora os animes da nova temporada, começamos a gente tá continuando com o Surya no Hitorigoto, que continuou. A gente tá vendo a segunda temporada de Aharen-san, que é maravilhoso também. A gente tá meio que na decisão do terceiro anime, mas muito provavelmente o terceiro anime deverá ser, quase, já tá quase batido o martelo, que o terceiro anime deve ser o Nazutoki wa Daine no Atode, né? Que é o anime do Mordomo Detetive. Que é o novo, que é o anime atual da Madhouse. Eu particularmente tô gostando bastante. Enfim, é isso. Eu podia falar horas e horas sobre anime de espaço. Eu falei só de alguns, mas tem bastante, bastante coisa. Bastante anime bom, inclusive, falando sobre espaço, né? É um tema que eu gosto muito. É um tema que eu gostaria que mais pessoas fossem atrás também. Eu gostaria de ter mais animes de espaço. A única chance disso acontecer é se mais pessoas derem atenção para esse tipo de obra, né? Pro pessoal ver que tem um nicho grande e que dá para fazer mais anime. Mas, no geral, eu acho que tá bem servido. Assim, tem bastante anime de espaço legal para a gente ver. E todos os... hoje em dia é mais fácil ainda você acessar a maior parte desses animes, né? Dragon Ball Z é bem fácil. O Ginga no Inserce também. O Testemunho talvez um pouco mais difícil. Não sei se tem algum streaming que tem. Mas é fácil de achar. Dá dando um jeito. Testemunho tem streaming, mas só as séries mais novas. Só os OVAs mais novos. Ah, a série mais nova não conta. Não conta, né? Que conta é... Testemunho Universo e Testemunho Ryuki. É isso. O resto vocês ignoram. Você tá ignorando Testemunho Tóquio? Você tá fazendo isso? Que absurdo. O resto vocês ignoram. E deixa o toque não é mais novo também. Enfim, é isso. E a gente se vê então na próxima quinzena. Quinzena, porque agora já dados estão tudo confusa, que eu fico meio assim. É quinzena, né? É quinzena. É 28 de abril, então tá certo. Pra gente falar do início de abril, que tem muita coisa legal, tá? Diferente da temporada de inverno, essa tá fechada. Eu diria que tá até difícil acompanhar tanto anime. Enfim, é isso. Falou, pessoal. A gente se vê daqui a 15 dias. Tchau. Falou. Nossa.